1866, autorizada por Odizuna, descendo para 3 mil pés, que é legal no 012. Postéria 2525, por solicitação da torre para teste da, de pistola, chama mesmo agora o 1895, a pistola de sinalização. Menor 1895. 1895. 1895, obrigado. Torre Salvador, conto 5, chama de não, está habilitado. 7, conto 325. É, já tem autorizado o pouso pista 10, o vento de 120 graus, 10 nós. Cheque o treinamento. Cheque capiteiro 10, reporte sinal estabilizado. 2 mil pés, autorizado elétrico, espelhão 10, boa noite, 12 mil. Achado checado, está autorizado o pouso na 10. Ok, comandante, vou precisar fazer um teste com a pistola de sinalização luminosa que vai verificar o alcance, o senhor está agora aí a 7 milhas. É, olhe na lateral direita da cabeceira 10, lateral direita da cabeceira 10, em cima do terminal de passageiros. Eu vou fazer uma verde piscante aqui, deixa eu ver se, se visualiza, por favor. Condor 25, confirme, está avistando a luz verde piscante no lado direito da cabeceira da 10. Negativo. Está... Está tranquilo, chega não. Gente, reporte caso aviste a luz verde piscante. Momento que avistar, então para. Ah, o condutor tá visual com a luz, tá confundindo com a luz do terminal. Muito obrigada, condutor. Dada a luz para vermelha, permanece avistando o condutor 5? Permanece, tem uma luz branca forte próxima a ela, está atrapalhando. Gente, obrigada. 125 no solo 09, direita 121 no décima 1. Pronto. 1099 autorizado, alinhar e decolar pistão 10, vento 130 graus, 12 nós. M259, chame centro Recife, 251, alterna 13325. 251, 3325, hoje também 259. Correto. Boa noite, 66, estabilizado na final da mundial. Boa noite, 66, chame torre, 118.95. 118.95, boa noite, 66, para aí. Torre Salvador, boa noite, boa noite, 66. Boa noite, 66, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 013. Coma 0, coma 3, ajuste aguardando a autorização, boa noite, 66. Decolou em 12, chame o controle em 120 decima 8. Controle igual 1099, volta. 099, contato radar decolagem, saída da El, no foro nível 360. Da El 360, 099. Abaixado e travado, tem livre posição no 0, boa noite, PM. Comando 099, atualizado direto Bridge. Bridge, graça, 09. Oito meia meia, no solo 1 no 5, direita 1 2 1 decimal 1. Direita 1 2 1 2. Whisky, ele versionou a chave táxi. Uno, alterna 13325. Luiz, que livre táxi até táxi Oscar, ponte para ingresso na pista. É o 3177, a linha decola, pista 90, vento 150 graus, 8 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 1073. Salvador, muito boa noite, Ultra 3, 137, decolado, vindo via Dael, Leda. Ultra 3, 137, contato radar, subindo para o 360, saída Dael, Leda, Brito. Controle de Salvador, muito boa noite, o Ultra 3, 137, subindo Dael, Leda. Ultra 3, 137, contato radar, subindo para o 360. Autorizado 360, 3137. Ultra 37, decolado 226, controle em 1 no 20 de volta. Cuidado, ingresso na Estuna 7, reporte alinhado e pronto para decolagem, Bravo de Luz. Luiz, Felipe de Coragem, pista 97, vento 1, 40 graus, 09 nais. Zero, boa noite, na chegada da Mari, visto até o 050, a sua identificação. Bravo Kilo East, decolado 230, controle em 1 do 20 de fuma 8. Dava o cliente manter no meu pé no corredor da serra, poste no farol da barra. Torre Salvador, vou 1971 no ponto 7, pista 1-0. 1971 na linha de decola, pista 1-0, vento 1,50 graus, com 9 nas. Sente autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vou 1971. Centro Recife, na frequência 1251 e alternativa 3325. 1251, 1325, 62, boa noite, essa é a identificação na chegada da Mari, desça até o 060. Tinha decolado 233, controle em 1, 20.8. 208, ok. Controle Salvador, gol no 971, decolou na sua disposição. Gol no 971, no contato radar, subindo para o 360, saída da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge para o 360, gol 971. Desça até o 070. O 1168 autorizado. E 662, VoIPAP na presente. Santana 6310, vista para 2000 pés, ajuste 9013, autorizado em LSXC, reporte localizador. Para 2013, fundar o localizador, Santana 63. Santana 3662, vista para 3000, ajuste padrão. O 1168, desça para 4000, ajuste padrão. Para Romeu Oscar, Mike Tango, prossiga. Oscar, Mike Tango, cheque o seu transponder, não receba. O seu transponder. Utilize reporte Paris. Então, Mike, então confirma a altitude que mantém. Então, voe Bonf para a chegada Bonf e mantém 060. Mike Tango irá pousar na pista 197, confirma. Está sujeito ao carro. Mike Tango, só para confirmar, ainda não recebo o transporte. São 971, nós chamei o centro Recife na frequência 1251 e alternativa 3325. 251, 3325, ok. Romeu, Romeu Golf, bom for arrive, qualquer bem, send it to 530-70. Romeo Golf, stand to Fighter 070. Localizadora, Santa 6310. 6310, chame Torre, 18, decimal 95. 18, Santa 6310, beleza. Santa 3662, prossiga na descida para 2000, ajuste permanente, seguirá o tráfego à frente a 9 milhas, Airbus 320, reporte estabilizado. Seguinte para 2000 pés, zona 013, reportarei estabilizado, seguinte no tráfego 3662. Torre Salvador, muito boa noite. O Sané 63, ano 0, está no ILS da 1-0. Sané 63, ano 0, continua a aproximação, reporte trem checado. Abaixado, travado, 63, 1-0. Sané 63, ano 0, tem nível pouso, pista 1-0, vento 1-50 graus, 08 mais. Nível pouso, 63, ano 0. Gol 1168, desça para 3000 pés, é o número 3 na aproximação, seguirá o tráfego à frente a 9 milhas, de redução para 1190. 190. Na chegada da malha, sua identificação, ele está até o 050. E Luiz, reporte rotatório, visual com campo. Dado que Luiz, que é autorizado. Chama 093. Zero 3662. 3662, compete a aproximação final e torre 18, decimal 9. Começa agora com a torre, Salvador, então 3662. Boa noite. Boa noite. Gol 1168, prossiga na descida para 2000, reporte estabilizado. Torre, Salvador, então 3662, estabilizado, boa noite. Então 3662, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Continua aguardando, está 3662. É 3-1-0, seu solo 4-6, livre à direita, solo em 1-2-1, decimal 1. Confirmo na frequência de som? 1-2-1, decimal 1. 1-2-1, 1. Você não é 6-3-1-0, obrigado. Chato, travado, está 3662. Livre pouso, pista 1-0, vento 1-50 graus, 08 mais. Projeto pouso 1-0, está 3662. Tan 3858, Voidona na presente. Estabilizou, gol no 1168. Gol no 1168, complete aproximação final e torre 1 noite 1095. 1295, obrigado, até a decolagem. Até. Bravo, que Luiz, que está visual com campo. Nome torre 1 noite 1095. Chegou 1168. 1168 no estabilizado no X-ray. Continua a aproximação em aponte externo, 3 pontos de baixada travada, 1168. 68, reportará. Lembrando que Luiz, que prossiga o final da pista 1 no 7, reporte na curta final. Informe o tráfego à esquerda, seguindo para pouso na 1-7, não interferirá com o procedimento. 1-1-6-7. Meu Romeo Golf, stand 4,000 feet, Pionate 1013. 662, Falas 49, livre pista pela direita, chame Fallen 1-2-1-1, né? Solo 1-2-1, 2-1 decima 1, confirme? Solo 1-2-1 decima 1. 2-1-1, 3-6-6-2. Sou externo, baixado e travado, gol 1-1-6-8. Livre pouso, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0 mais. Livre pouso, 1-0, gol 1-1-6-8. Oscar Mike Tango, prossiga. Oscar Mike Tango, negativo. A base é em Salvador? Tango, o ILS será negativo, será que prosseguir para 1-7. Se eu falo em 5-2, livre pista pela direita, chame só em 1-2-1, décima 1. E para... E vou ir rotatória. E hoje, que intenção de quanto estoque é emitido da pista na 7? Breve, hoje. Meu Golf Vector 46, turning right side 230. Ciente, tá livre o pouso na pista 1-7, vento 1-5-0 graus, 099. Local 3,000 feet, 28103. Tango modificado ao 55, desça para 1.500, reporte atingir 1.500 pés e voe rotatório. Confirmando um ajuste 1013. Romeu Golf, resume ao Navigate Fly Duna Position. Gente, Bravo Kilo Whiskey, tem condições de fazer uma base curta para um novo torque? Está autorizado base curta e reporte nacional na 7. Na 3858, complete a aproximação final em torre 198.95. Agora está 3858, final. Na 3858, continue a aproximação, reporte externo, para a gente pôr o baixado travado. Será? Gente, livre toque, pista 107, vento 150 graus, 09 nós. Localize, turning right head 150. 2,000 feet. Salvador, Tango, Capa Novela. Meu Golf, report set. Salvador, Charlie Serra, Tango, Capa Novembro. Que Luiz, tocou IRMT-858, vou ir na praia do farol de Itapuã, tem um sequenciamento de tráfego assim, logo será autorizado o novo TGL 917. Luciano, baixou, travou, tá 3258. Tá 3858, livre pouso, pistão no zero, vento 150 graus e 08 nós. Livre pouso, tá 3858. Afirmativo. Tem condições de voar na proa 230? Pode atingir no 1500 ou visual com campo? Tan 3858, informa o tráfego em posição de uma hora, não vai interferir com o seu pouso. Romeo Golf Service. Oh yeah, localized approach. Tower, 18-95. 18-95, thank you, have a good night. What tower this is, Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf. Romeo Golf, continue approach, stand by for landing clearance. Romeo Golf. Você fala 01, livre pista pela direita, chame fala em 121, decimal 1. 21, this is Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf. Request cancel in right base runway 17. Roger, plan canceled at 01. Cleared base right, turning right. Okay, okay, clear to right base runway 17, Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf. Chame solo em 121, decimal 1.